4201, Torre. Ciente, Guardião 01, chame para nossa decolagem. Vento 140 graus, 059, chame fora do solo, Guardião 01. Solo, Guardião 01. Guardião 01, fora do solo 40, confirme, comandante? Comandante, Rogério Aragão. E pelo B04? Afirma, 04. Quanto tempo de voo? É, aproximadamente uma hora. Uma hora, sim, chame o controle de Salvador, 120.8. 19.8? 120.80. 120.0. Comandante, eu sou Mike Hotel Golf. Siga. Bom dia, fazer atualização para o reboque da posição 11 para a posição 14 na remoto, por favor. Porto 11 para remoto no quadro autorizado, chame no término. Ok, obrigado, excelente remoto na hotel. Guardião 01. Torre, prossiga. Está no setor de Nova de Freitas, para ter que chegar nesse setor em patrulhamento. Quente, fique na escuta, chama para o retorno. Escuta, chama para o retorno, Guardião 01. Salvador, tá mais de hotel Golf, informa até mandou reboque. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, Azul 6908, boa noite. Azul 6908? Afirmativo. Azul 6908, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 059. Formação de tráfego à esquerda, do eixo de pouso, helicóptero da Polícia Militar, em 500 pés, no interfere. Autorizado, pouso, ciente, Azul 6908. Torre Guardião 01. Guardião 01, Torre. Já em condições para regresso, mas vai aguardar o pouso da aeronave na 10 para ir para 107, o Guardião 01. Guardião 01, ciente. Guardião 01, ingressa final da 17? Vai ingressar na 17, Guardião 01. Minha 908, sala zona 1, libera direita, Alfa Kilo, parte 3, remota 2 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 2 Lima, sul, minha 908. não recebe o Guardião 01. Guardião 01, chame no solo do Graer, vento 130 graus, 049. Você vai em solo com o Bruno, Guardião 01. Lima agora. Guardião 01 no solo azul no meio, frequência livre. Salvador, muito boa noite, está 3170 estabilizado na Índia. Está muito baixo, confirme. Está 3170, estabilizado X-Ray. 3170, ponto autorizado sistema 0, vento 130 graus, 059. E pouso na 10, está 3170. T3520, pouso autorizado, sistema 0, vento no 40 graus, 059. Pouso autorizado, sistema 0, 3520, 42, a transição. Está agora. 43 agora. 2, Salvador, Golan 592. Golan 592, continua a destinação, vale a autorização de pouso. Aguardando, 592. Pedro 520, Salão 2V, libera direita, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Bono 592, pouso autorizado, sistema 0, vento 1 no 50 graus, 04 km. 592. Golan 592, Salão 29, libera direita, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 59. 492, pronto, copy. Pronto. Por 192, autorizado, Recife 370, apertura 17, curva esquerda na Pucajão, Aracaju, transponder 5054. Prossiga. 120, 8.